dia, Salvador, tá 3520, Charlie 190, Aracaju 04, pronto cópia. Tá 3520, só um instante cópia, prepara a saída Puca Jama aguardando. Puca Jama, grato, tá 3520. TAM 3520, pronto, copy. Prossiga, senhorita, TAM 3520. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5477 no transponto. 190 Aracaju, 190, esquerda Puca, Jamo, DCT Aracaju. 208-5477-3520. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, assinamento, 3520. Chamará, muito grato, 3520. 2, bom dia, 73399, informação Charlie, autorização Guarulhos. Então, 3399, bom dia, informação Charlie, confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após voo direto posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5507 no transponder. Autorizado Guarulhos nível 360, decola pêndulo 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, e pêndulo 5. O controle no 208, transponde 5507. Correto, remota 1-2, chama para o pushback, acionamento TAM 3399. Camarada. Salvador, colono 8 no 7, informação Charlie, autorização para Guarulhos. Colono 8 no 7, informação Charlie, confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após voo direto posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5503 no transponder. Para Guarulhos 360, decola da 10, direita, da El, Leda, Bridge. O intercepta a presulou no meia, conforme a rota do plano, 1208, controle 5503, por 8 na 7. Correto, confirma o portão? Alô, 5. 105, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 8 no 7. Chamará o gol no 8 no 7. Obrigado. Santa 3520 para o SPEC de acionamento no 04. Santa 3520 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, Santa 3520. Dan 117-250, Recife Taxi. Dan 3520, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, Ajus 1018. Ele 18, Índia Alfa, reporta pronto, 10, Dan 3520. 190, TAM 190, pronto para partida na cabine. TAM 3520, autorizado a linha de decolar, pista 190, vento 1, 190 graus, 7 nós. A linha de decola da 190, TAM 3520. TAM 3520, decolar 231, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, TAM 3520. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3520. TAM 3520, bom dia, contato radar, suba para o nível 190, saída PUCA. 190, PUCA, TAM 3520.